Divulgue conosco. 77981235083. WhatsApp. André Cedês. O Mural de Ibicoara. Alô, Júnior Love! Tamo junto, da galera do Codizila, tamo junto, hein? Fiz um pé. Eu tô vendendo a grama da verdinha R$1. Fiz o pé lá no meu quintal. Tô vendendo a grama da verdinha R$1. O meu pai já perguntou, a galera perguntou, a novinha perguntou, planta essa, meu amor. Vai ficar gostoso, bota a mão na cabeça e vai no chão, vai. Mas ela senta com amor, ela senta com amor, ela senta com amor. Na íntegra, minha banda. Eu fiz o pé. Eu tô vendendo a grama da verdinha R$1. A minha tia perguntou, o Simão já perguntou, o outro Simão perguntou também. Chama no swing. Bora, Mário. A galera perguntou, agora senta, bebê, vai. Mas ela senta, você senta, você senta com amor. Ela senta com amor. Ela senta com amor, ela senta com amor, com amor. Chama no swing. Ela senta com amor, ela senta com amor. Oh! Vamos que vamos.